Eu quero parar o processo. Vou mandar um sinal. Eu quero parar. Consegue me ouvir? Eu não quero mais. Eu quero parar. Sua imaginação também. Já aconteceu antes com ele? Não. Ah, isso não é nada bom.